O Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública do Estado, realizaram na última quinta-feira a oficina inaugural do programa Ler Liberta, no município de Carmo do Paranaíba. A iniciativa foi implantada no Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo e propõe o uso da leitura como recurso para a diminuição de pena, conforme explica a promotora de justiça Natália Nogueira Soares Marra. O projeto Ler Liberta foi realizado pela promotora de justiça titular da 2ª Promotoria da Comarca de Carmo do Paranaíba, Carolina Lamirinha, e tem como objetivo a implementação da remissão pela leitura do Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo, que é o Complexo Penitenciário aqui da Comarca, que conta com centenas de presos. Foi uma ideia da promotora e, a partir do momento em que ela abraçou essa ideia, vários setores ligados à execução penal também fizeram. Então, a remissão pela leitura, que consiste na possibilidade de desconto da pena a partir da atividade da leitura da produção de resenhas de obras literárias, muito embora não seja prevista originalmente na LEP, a doutrina e a jurisprudência, especialmente pelo Tribunal de Justiça, tem encampado o entendimento de que é possível, sim, a remissão pela leitura, no interpretado como sentido do dispositivo, que a partir daí as presas podem, a partir da confecção de resenhas literárias, ter parte de seu tempo de mundo. Para que o projeto fosse implementado, ainda como sua organizadora, seria necessário o acompanhamento pedagógico, que essas resenhas têm que ser corrigidas para serem encaminhadas ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para contar na emissão. Isso foi conseguido a partir de professores voluntários aqui de Carmo do Paranaíba que se dispuseram a corrigir as redações que serão produzidas pelos presos. Aí existe um limite anual de 12 livros por ano. Então, são 12, em média, um livro por mês. E cada livro, cada resenha, fez a remissão de até 4 dias, limitado a 48 dias por ano. A promotora ainda explica sobre o motivo pelo qual o projeto foi implantado apenas para as mulheres da penitenciária. E foi delimitado que inicialmente o objetivo do projeto é atender as presas do sexo feminino. Essa delimitação nesse momento inicial se deu porque, no âmbito das execuções penais e dos estabelecimentos de cumprimento de penas privativas de liberdade no Brasil, sabe-se que as mulheres são concedidas menores oportunidades, principalmente pelo menor número de presos e pela questão de não é possível colocá-las no mesmo espaço dos presos. Então, elas ficam com oportunidades reduzidas de trabalho interno e externo e também de estudo. A princípio, foram selecionadas 17 detentas que manifestaram interesse em participar do projeto. Até a data da oficina, na verdade, um mês antes, elas foram preparadas com aula de língua portuguesa, confecção de texto, de redação, para que elas possam, a partir de agora, na data da inauguração, já foram levados 30 livros que elas pudessem escolher, todas já saíram de lá com a sua primeira obra, que vai sitiar a realização da primeira resenha, que será encaminhada ao Poder Judiciário no mês que vem. Para realizar o programa, foi feita uma campanha para arrecadar livros, conforme explica Natália. Foi realizada uma campanha pelo Ministério Público juntamente com os demais parceiros e, a partir dessa campanha, foram arrecadados até a presente data quase 155 livros que serão destinados para a composição do acervo bibliográfico do projeto. Desses livros, alguns não puderam ser aproveitados por algumas razões, como, por exemplo, por terem catadura, por questão de segurança, ou pelo seu conteúdo não se adequado ao objeto do projeto, como, por exemplo, livros didáticos. Então, foram selecionadas apenas as obras literárias que serão possíveis para subsidiar a produção de uma resenha pelas presas. A promotora ainda destaca que o programa tem importância não só para o alcance da liberdade das detentas, mas também para a formação do caráter intelectual. O objetivo do projeto não é só isso. Isso foi bastante falado na oficina inaugural com as presas pelas autoridades presentes. Ler liberta não só da pena privativa de liberdade. Ler liberta a vida, liberta a mente. Então, elas foram né, agraciado com a fala das autoridades, no sentido de que é a oportunidade de levar nem saúde de regenerativa. É uma oportunidade de se aprimorar, de exercitar, né, a inteligência, a imaginação, ainda mais numa cadeia em que você tem um tempo tão ansioso, seria uma forma de preencher o tempo dela, para que o tempo da pena passasse de uma forma mais produtiva, e isso com certeza vai aumentar a autoestima dela e vai abrir uma nova oportunidade para quando elas realmente se trabalharem livres, para que elas se redescubram como pessoas e encontrem na leitura e na educação no geral um sentido maior. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Letícia Lopes.